Yeah. Canela fina, Africa Kids Crew. Se alguém souber, me ajuda, pelo amor de Deus. Clima tenso. Clima tenso. Clima tenso. Clima tenso. Canela fina, Clube do Berro, epicentro. Quantos menor com droga vem de casa? Tempo fecha, só depende do que causa. Sensação de poder, algo foda de ter. Quer voar livre, o mundo corta suas asas. Não vai pensando que tá fácil assim. Faça seu lance, pois o nosso eu já faço assim. O que a falta de grana pode fazer? Atrasar quem você ama só de prazer. Quando a noite cai, mana, onde cê vai? Nem cola se não tiver o pique do pai. Life é Tony Montana, até o mais tolo quer. Grana de rolê em bar, ama depois causa em Dubai. Com minhas pernas corro já que a fé move muros. Muros, muros, muros. Nem todos são Curtis que vivem após nove furos. Vra, vra. Nas rimas são sorrisos de graça, já que a tristeza que é outdoor. Cuidai dos são necessários, já que eles protegem juntos com rezas de vó. Porque eu vivo clima tenso, sobrevivo clima tenso. Eu nasci do clima tenso, sem brisa ou vento seco. Porque eu vivo clima tenso, sobrevivo clima tenso. Eu nasci do clima tenso, sem brisa ou vento fresco. Porque eu vivo clima tenso, sobrevivo clima tenso. E eu nasci do clima tenso, sem brisa ou vento fresco. Vai lá, Grajaú Rap City, tamo junto. Agradece aí. E aí?